Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento em favor de todos aqueles que ouvem e participam deste instante tão sagrado, tão sublime. Eu oro especialmente por aqueles que estão aflitos, por aquelas pessoas que estão desesperadas. Desesperadas, talvez, meu Deus, por causa dos problemas que têm se avolumado diante dos seus olhos, e ela se vê perdida, sem saber até mesmo o que fazer para sair dessa situação. Olha para esta pessoa, meu Pai, que tem sofrido a dor do abandono, a dor do desprezo, a dor da traição, e que o Senhor sabe muito bem o que é isso. Porque quando o Senhor esteve aqui em carne e osso, como nós estamos hoje, o Senhor passou por tudo isso. O Senhor foi desprezado, o Senhor foi humilhado, o Senhor foi traído. Então o Senhor sabe, na verdade, quão duro tem sido para esta pessoa suportar esta dor. Então eu te imploro, vem ao encontro desta criatura, meu Pai, para fazer exatamente mudar essa situação. Porque além de ti, não há outro que possa fazê-lo. Olha para esta pessoa que está doente, que está, meu Deus, talvez desenganada pelos médicos. Os médicos já fizeram tudo o que podiam fazer, mas estão impotentes diante do caso desta pessoa. Mas para o Senhor, meu Deus, não existe o impossível. Não existe aquilo que seja difícil para o Senhor. Então, venha agora, penetra o teu espírito, meu Pai, o ambiente em que esta pessoa está agora, ouvindo esta oração, que seja ele tomado pelo teu espírito e que o teu poder agora entre na vida desta pessoa para fazer curá-la, para fazer libertá-la do mal que tem feito parte da sua vida, para fazer, meu Deus, preencher o vazio que está dentro do seu coração, que essa pessoa já tentou preencher com tudo, com amigos, com drogas talvez, com as festas, mas nada, nada foi o suficiente para preencher o seu coração. Então, meu Deus, faça por esta pessoa aquilo que ninguém pode fazer. Esta pessoa que talvez está, meu Deus, no fundo do poço, está, meu Deus, completamente derrotada, destruída, perdeu tudo e, consequentemente, perdeu todas as amizades, todos lhe deram as costas, todos lhe desprezam por causa da sua situação econômica, espiritual, física, familiar. Então, meu Deus, é preciso que haja uma manifestação do teu espírito na vida destas pessoas. Enxugue as lágrimas daqueles que choram, arranque todo o sofrimento, faça cessar todo o pranto, toda a dor, toda a tristeza, e faça criar vida em cada uma destas pessoas, pois eu as entrego nas tuas mãos e, crendo na resposta, eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos aqueles que creem digam amém e graças a Deus.